Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Em 1971 aconteceu no Japão o primeiro festival de rock ao ar livre, o Hakone Aphrodite, com bandas internacionais e nomes japoneses e também da Coreia do Sul. O festival inspirou-se no sucesso de Woodstock, 2 anos antes, e foi essencial para a geração do pós-guerra, de um Japão transformado e de olhos postos no futuro e no Ocidente. O Hakone Aphrodite acabou por ser o precursor de inúmeros festivais que se seguiram no Japão. Inspirado por uma nova edição de Autumn Heart Mother, dos Pink Floyd, que inclui um Blu-ray com imagens restauradas do primeiro concerto dos Floyd no Japão e neste festival, o programa de hoje recupera também outros nomes que passaram pelo Hakone Aphrodite em 1971. てたはずなのに恋は眠りを忘れさせる闇に向かってお前の名を呼ぶ今すぐ会いたい朝まで待てない諦め捨てたはずなのに胸が潰れて一人の噛みしめながらお前の名を呼ぶ今すぐ会いたい朝まで待てない Can't wait ドアを閉ざして Can't wait お前は俺 Can't wait 冷たく拒む出たはずなのに夢が途切れたこの虚しさこらえきれなくお前の名を呼ぶ今すぐ会いたい朝まで待てない 捨てたく拒む諦め捨てたはずなのに夜の街を駆けて行きたい声が枯れてもお前の名を呼ぶ今すぐ会いたい朝まで待てない A Floresta Encantada esta semana a destacar o Hakone Aphrodite em 1971, o primeiro festival de rock ao ar livre a acontecer no Japão. Aconteceu nos dias 6 e 7 de agosto. Os Pink Floyd foram uma grande banda internacional a visitar o festival. Há outras bandas anglo-saxónicas também e bandas do Japão e da Coreia do Sul. E começámos precisamente com uma banda japonesa, chamam-se The Mops, uma banda fundada em 1966 e que ia beber muita inspiração ao som da contracultura dos anos 60, que o som que chegava do Reino Unido e também dos Estados Unidos. Há muito garage rock, há muito psicadelismo. O primeiro disco em 1968, Psychedelic Sound in Japan, com uma série de versões, por exemplo, versões do Jefferson Airplane, dos Doors, também de Animals, mas aqui um tema original, Asamadi Matenai. Mas vamos ficar com outra dos Mops, banda que participou também no Akone Aphrodite em 1971. Vamos ficar agora com Inside Looking Out, é uma música original dos Animals, mas que surgiu no primeiro disco dos Mops em 1968. Sitting lonely like a broken man, summertime I do it best I can. I want the boss and it's all on me. I don't want your sympathy. Oh baby, oh baby, I just need your tender loving to keep me sane. This is body open when my time not to please my little girl. Like a walk in a God queen house. My baby, baby, baby, hear me, my baby. My brain and they drag me back to walk again. Heaven blessing on my hands. Every though this is carbon bow, it's a fridge down drive me wild. I'll be happy like this in my child. We'll be together, baby, wait and see, yeah. No more war, keep it right for me. Listen what I say. I tell you. Oh, can't you see my soul? Can't you feel my love? Can't you hear my love? It's got low. It's got low. It's got closer. It's it. I say all I do. Hey, I just a baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, help me somebody. Baby, you know, you know, I love you. Don't you say, drive me mad, don't drive me mad. Oh, oh, I guess I'll die. Yeah, I said, call your name. I said, I'll be home, yeah. I wanna go home. Help me, somebody. Help. Oh, help me, baby. I wanna go home. Floresta Encantada, com propostas do Japão, propostas influenciadas pelo rock psicadélico que se fazia em Inglaterra e também nos Estados Unidos da América. Primeiro com os Mops, Inside Looking Out, original dos Animals, e entretanto os Zunivu, uma banda que lançou o primeiro disco em 1968, esta banda japonesa que também atuou no Akoni Aphrodite em 1971, esse mítico festival japonês, o primeiro de rock ao ar livre. Este disco de Zunivu tem também uma série de versões, como aconteceu com os Mops, e aqui estivemos com um single solto, Lonely Highway, que podemos encontrar em inúmeras coletâneas dedicadas ao psicadelismo e ao garage japonês de finais dos anos 60. E agora vamos ficar com outra banda japonesa, chamam-se The Happenings 4 Plus One. Plus One, o músico Kawashi Kuni, juntos tocaram também no Akoni Aphrodite em 1971, nos dias 6 e 7 de agosto desse ano. Mais uma proposta japonesa a figurar no alinhamento deste mítico festival japonês. Vamos ouvir uma faixa que tem psicadelismo, tem também já um bocadinho de rock progressivo, chama-se A Neb Tide and the Flood Tide. Podemos encontrá-la no álbum The Long Trip de 1971. The Happenings 4 Plus One, agora na Floresta Encantada. Bye. A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all the trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, he'll never pardon you. To remind you, what do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I'll never fall in love again. To remind you, what do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. A Floresta Encantada esta semana a recuperar alguns dos nomes que passaram pelo Acone Aphrodite de 1971, o primeiro festival de rock ao ar livre no Japão. E nesta primeira parte do programa, só propostas orientais. Duas bandas japonesas nestes últimos minutos, primeiro com The Happenings 4, com A Neb Tide and the Flood Tide de 1971. E, entretanto, estivemos com os Akai Tori, conhecidos no Ocidente como The Red Birds, uma banda que nasceu em 1969. Tem muitos discos lançados. O primeiro é de 1970, onde podemos encontrar esta versão do clássico de Burt Bacharach, I'll Never Fall in Love Again. Vamos até ao registro agora de 1973. Não vou pronunciar o título deste disco, está em japonês, mas a faixa que vamos escutar tem como título Mezami e ilustra bem o som dos Akai Tori, The Red Birds, um som assente na folk, com pedaços também de psicadelismo, uma banda que tem muitas versões ao longo dos seus discos, mas também uma série de originais, e uma das propostas também que marcou presença nesse festival em 1971 no Japão, o Akone Aphrodite. Vamos então escutar os Red Birds, Akai Tori, com a faixa Mezami. 당신이 당신이 다가오는 소리 옷자락 소리 속삭이는 소리 어두운 밤 어두운 밤 호롱불 켜고 당신이 당신이 부르신 소리 물긷는 소리 Floresta Encantada no Oriente, esta semana, primeiro com os Red Birds, Akai Tori, estivemos em 1973 com a música Mezami. E continuamos com a dupla de folk da Coreia do Sul, Toa e Moa, uma dupla constituída por Pil Won Lee e In Hee Park, e estivemos em 1971 com uma das músicas do registro que a dupla editou nesse ano, a música que escutámos, não vou consegui-la dizer na língua original, mas quer dizer secretamente, uma das músicas então da dupla Toa e Moa, outro nome que integrou o cartaz do Akone Aphrodite Festival, que aconteceu em 1971, nas margens do rio Ashinoko, em Akone, uma cidade próxima de Tóquio. Vamos seguir agora com propostas ocidentais que marcaram presença neste festival. Já por aqui dissemos que a grande banda internacional são os Pink Floyd. Aliás, esta semana chega uma nova reedição de Autumn Heart Mother, que conta com um Blu-ray com imagens restauradas do concerto dos Pink Floyd, de um dos concertos de Pink Floyd neste festival, onde interpretaram precisamente essa faixa título do álbum, que lhes valeu, aliás, o primeiro número 1, Autumn Heart Mother. Mas, para além de Pink Floyd, outros nomes internacionais ou ocidentais que participaram neste festival, como os 1910 Fruit Gum Company e Buffy St. Marie. Vamos escutar os 1910 Fruit Gum Company, uma banda norte-americana de Nova Jersey, associada ao som mais pop do psicadelismo e, como o próprio nome da banda indica, também muito bubblegum. E vamos escutar a faixa Poor Old Mr. Jensen, uma das canções que fez história no percurso de 1910 Fruit Gum Company. Raindrops fall to the ground, leaving a trace. frustrations, all of life's frustrations, selfish and poorly misled. Caring for the wrong things, not the joy of life brings. What do they care now he's dead? Na Floresta Encantada, dois nomes internacionais que participaram no festival japonês Akone Aphrodite de 1971, primeiro com os 1910 Fruit Gum Company, com a faixa Poor Old Mr. Jensen, para o registro que a banda lançou em 1968, o álbum Simon Says. Entretanto, estivemos com Buffy St. Marie, cantora norte-americana, natural do Canadá, ameríndia, ou seja, nativa americana, com um enorme sucesso comercial durante os anos 60, e estivemos no álbum de 1969, Illuminations. 1910 Fruit Gum Company e Buffy St. Marie juntaram-se aos Pink Floyd como os nomes internacionais, ou os nomes mais fortes internacionais do cartaz do festival Akone Aphrodite de 1971. Já aqui referimos a sua importância deste festival para o Japão, para toda uma geração que nasceu já após o final da Segunda Guerra Mundial, um Japão que estava completamente aberto ao Ocidente, com os olhos postos no futuro, e aqui um festival que abre portas para os inúmeros festivais que se seguiram no Japão de rock ao ar livre. A fechar, como não poderia deixar de ser, ficam os Pink Floyd com Autumn Heart Mother em concerto. Não é o som do concerto que a banda deu no Japão em 1971. Esse vão poder ouvir e ver nesta nova edição especial de Autumn Heart Mother, mas aqui recuperamos uma versão quase semelhante, muito próxima daquilo que aconteceu no Japão em 1971. Viajamos até ao Festival de Montreux em novembro de 1970, ou seja, poucos meses antes também da viagem dos Pink Floyd para esse primeiro festival japonês. O tema Autumn Heart Mother, só com a versão de banda, já que o tema de disco tem a orquestra a acompanhar, e os Floyd chegaram mesmo a fazer alguns concertos com uma orquestra, mas aqui só mesmo a banda, em 1970, os Pink Floyd ao vivo, nome forte então do cartaz do Akon e Aphrodite em 1971, que agora ganha nova dimensão também com o recuperar deste concerto dos Pink Floyd e com o filme restaurado da atuação dos Floyd neste festival. Nesta floresta estivemos a recuperar não só os Pink Floyd, mas também nomes japoneses, nomes orientais que estiveram neste festival no Japão, e também os 1910 Fruit Gum Company e Buffy St. Marie. A fechar então a floresta encantada desta semana, os Pink Floyd ao vivo. There's one side on our latest album, which is called, which is a piece called Autumn Heart Mother, which on the record has got a choir and some brass instruments as well as us on it. Well, we haven't got any choir or brass here, but there is a version that we do without. We're going to do that now, and then we're going to take a break. Thank you.